andrecedesmoral.com.br. Bora, Bodim! Essa daqui foi no tempo que eu batizei a carreta mais famosa do Brasil. Carreta do Bodim! Amigo Thiago, cumprimento! Alô, João Paulo! É o homem da equipadora! Alto som! Alô, meu Mimbelão! Para dar um posto pessoa, o caminhão de ferro! Palavra não basta, não dá pra entender. Esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços, que me torta umas costas e me dá um cansaço? A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. O meu coração acelera. Eu sozinho aqui, eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, eu olho meus olhos no espelho e o telefone na minha mão. Jota Gerson, mano, vale! Salta, roça, roça! Olha o gol! Sabãozinho, tamo junto! O Paredão Moreira Pinto! Paredão Metal Art! Magnata, para da estrela, cachaça caranguejo. O tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. Eu me perdi no que era real, no que eu inventei. E reescrevi as memórias, deixei cabelo crescer. E te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você. Te contei tanto segredo e já não era só meu. Rima de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre as palavras não te dá tantas palavras de amor. Essa paixão era antiga e o tempo nunca passou. Quando chega a noite, eu não consigo dormir. O meu coração acelera, eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Eu olho meus olhos no espelho e o telefone na minha mão. Olha o caminhão de ferro, carreta do Bodim. Chegou os pais da mídia.